boa sorte, América. Intriga de esporte pra dignidade. Palavra é sorte, de cara a uma sociedade. Explorado busca um sonho perigoso e turvo, e com coragem sobrevive no império absurdo. Prisão na fronteira, sonho latino, dinheiro, família, pois esse é o plano. Sacrifica a vida de vários manos na travessia, e o grande polícia em busca da liberdade e por melhorias. Violência por baixo do pano se esconde num canto, toque pro bando. Metade das vidas perdidas, boa sorte a cada hermano. Sei que correr és meu destino, sobreviver és minha sina. Eu quem me liga por si e por meus ninhos. Eu sou latino clandestino por toda a América. Sei que correr és meu destino, sobreviver és minha sina. Eu quem me liga por si e por meus ninhos. Eu sou latino clandestino por toda a América. Dá-lhe América, vida sofrida. Ando pelas ruas, destino América Latina. No submundo esquecido, eu vejo correria. Povo sofrido e em seu rosto expressão de agonia. Estações, multidões, pancadaria, polícia, esquadrões, produções, cidade que pira, respira. Crime, castigo, é o enquadro que digo. Reflete os mesmos casos dos sonhos de latinos. Em qualquer cidade, moleque de rua na mira. Caminha sem saída, sobreviver assina. E assim são vários janchares espalhados. Pro lado de fora, imigrante é inimigo. Agora virou moda. Sei que correr és meu destino, sobreviver és minha sina. Eu quem me liga por si e por meus ninhos. Eu sou latino clandestino por toda a América. Sei que correr és meu destino, sobreviver és minha sina. Eu quem me liga por si e por meus ninhos. Eu sou latino clandestino por toda a América. Esta sequela pimenta, esse pé Bogotá, Santiago, La Paz, Quito, Pac, Inca, Lima, São Domingo. Na busca popular, Honduras, extremo da central, que tal? Porto Rico, Estado do México, Azteca em fuga e mas para os Estados Unidos. Volta Zapata na luta armada, Lima, Sandero, Cuba. Eu acredito em memória, Ernesto, Hugo, Fidel, salve Raul. La Paz, Rio Grande, Índio, Reação, Santa Cruz, Javi, Deja Vu. Por ahí. Sei que correr és meu destino, sobreviver és minha sina. Eu quem me liga por si e por meus ninhos. Eu sou latino clandestino por toda a América. Sei que correr és meu destino, sobreviver és minha sina. Eu quem me liga por si e por meus ninhos. Eu sou latino clandestino por toda a América.